Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Loucuras. de verão, Rita Lee, mania de você, Vanessa da Mata, ai, ai, ai. Infinito particular da Marisa Monte, Elis Regina, alô, alô, Marciano. Tínhamos também Marina Lima, Full Guys. Esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje, especialíssimo. Só músicas brasileiras. Eu espero que vocês tenham gostado, apreciado, curtido. Tá aí uma versão um pouquinho diferente do programa. E semana que vem tem mais Flash House na Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Um grande abraço a todos vocês e fui! Treze minutos. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, como Online Radio Box, My Turner, Rádio. PT e CX Rádio. Boa noite. I saw you looking brand new overnight. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy. Change your flight so you stay with me. Remember thinking that I got this right. And now I wish we never met, cause you're too hard to forget. While I'm cleaning up your mess, I know we're shaking off your dress. And I know that you. on to someone else, and now I can't sleep. I ain't happy. Amarrota meu estranho.